Salvador, Xané 6, dia 13 no Bato, ponto de espera 10, está pronto. É 3-4, ingresso de decolagem autorizada, 090, 15. A linha de decolar, pista 1-0, Xané 63, no Bato, obrigado. Tá bom. Bravo aqui, Luiz, que se o senhor livrar agora 1.500 para 1.000 pés, o senhor ganha velocidade? Não, então não vamos descer, vamos manter 1.500 para ele manter aí a velocidade. O Super Charlie 150. Não, não, eu agradeço, inclusive eu acho louvável essa família aeronáutica e essa manifestação de profissionalismo. Mas o bravo que o Luiz, que já encurtei a trajetória dele, está mais próximo do campo, o Luiz aqui do Zulu, uma pessoa maravilhosa, está ciente de que vai ser o número 2 para mim. Paciente, não tem problema não, vamos aguardar mais um pouquinho para chamar a melhor torre de controle de Salvador. Solo, passarelo 2231, pega o funcionamento, remota 14. Na 14 está livre após táxi. Autorizado, ingresso no Interlago, senhor Luiz, chegou? Positivo. Está no Interlago, senhor. Bravo, quilo uísque, chame a torre, frequência 11895 para instruções de pouso. Ok, nós aqui agradecemos. Uno 395, o controle, meu cordial. Autorizado chegada a mar e desça para 2000, ajuste 10, Uno 1. No 4, controle, 1208. 208, Xané 63 no 4, né? Bravo, que Luiz, que é a porta final, ajuste 1011. 1300 pés, perfil Momo. O senhor número 314 é o controle, contato radar. Bravo, que Luiz, que é a porta final. Sim, chegou o estetoscópio. Escuta pra 4, até 3, 1, 4, 3. Solo, volou 3, 2, 3, 1, funcionamento, posição meia. 2, 1, 7, no 1, 0, vai aguardar o estante para o pushback. Confira com 1, 3, 9, 9, no portão meia, funcionamento. 1, 3, 9, 9, no 0, 6, vai aguardar o estante para o início do pushback. Estimado. Só até o início do táxi do passarelo. Obrigado. Quilo Zulu, prosseguindo para a rotatória, agradecemos também a sua colaboração. Chame a torre 11895 para instruções, Camilo. Sempre as ordens, senhor. Pode que tenham que agradecer. Em pé. Uma boa tarde. 1895, até a próxima. Até. Verificando agora junto ao centro, seu plano, agora distante para, a cópia, ok? 6304, possibilidade de voar posição Fox, nós temos algumas formações um pouco mais à frente aqui. Eu não posso lhe autorizar a voar flock, porém eu posso lhe autorizar o desvio de formação. Ok, então desvio à direita, eu acho que é 6314. Só 3155 para Guarulhos, efetuou alguma DLA? 2245 Gente, agora desvio número 24. Guarda. Então 3145, Galeão 340, pronto? Afirmativa, né? 3145. Para o Galeão autorizado 340, via Upslu 10 após conforme rota. Nicolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1208, acione 5533. Manda aí. Cuidado, Galeão, nível 340, pelo 10. Para entregar a EL, leia a frente. Colando a posição no 0, com a primeira curva direita. Controle 1-2-0-8, transponente. 3-1-4-5. Zulu 4-5, regimento correto, posto pronto para posicionamento. Encontrará pronto, está 3-1-4-5. Mais o ajuste, 1-0-1-1, Mike Serra Golf. Para o táxi, passaria do 2231, 55 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, perna Guarulhos. Passaria do 2231, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, dona 0, Chime Torre, 1895, quem negar no 011, boa viagem. Matheus, para Índia Alfa, 2895, 2231. Que negativo, libera Quebec e aguarda para retornar. Tá, a guarda pode ficar. Afirma, após a fazenda da nave da passageira, está livre após táxi. Achei travou a 3 na sala, pelo Zulu. Zulu, por autorizado, não. 7, uma centena, 10 nós. Zulu 55 na escuta? 55 pronto, prossiga. Pra que hora você fez a DLA? 18:45. Zulu 55 vai distante pra cópia, eu só vou verificando aqui se a DLA que não chegou no sistema ainda. Oceano 6314, chame Recife, 12685. 2685, mais uma vez, muito obrigado. A vossa competente secretária também, assim como nós nos sentimos bem assistidos pelo vosso trabalho. Obrigado. Um abraço, boa viagem. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2231, estamos pronto. 2231, na atualidade, ingresso, colagem, dá 10, 080 graus, 29. Fala fica 10, 2, 2, 3, 1. November Alpha, poderia confirmar se 2 sobrevoam? Deixa com a gente na escola. Índia November Alfa, Salvador, Salvador, mil pés, decolado 17, curva direita, corredor é restrito, acione 0171, controle no 0.8. Para 22, Passagem autorizada, 080, 109. Mexicano, 2231. Do Whisky Back Track, reporte livre. Se encontra? Estacionamento está, torre 18, decimal 95, em Genova, Emberal. Na pista e prosseguir até o pátio. Autorizado, LS, bora 3 a 6. Nós estamos verificando ainda devido ao transponder e algumas informações do seu plano que não, nós não recebemos ainda. E o plano e o ACC vão pegar e vão enviar pra gente. Agora um instante. Plano 399, autorizado o táxi via parte principal IJ Alpha no ponto de espera do 10, chame torre 1895 QNH10, 11, boa viagem. Para o táxi da 3297 com 1944, alterna Guarulhos, 325. Boa tarde, passarela 2231. Passarinho 2231, é o controle, meu cordial, contato radar. Contato, obrigado. 1895, QNH10, 11, boa viagem. 1001, Jesus, estou partindo de Alfa, ponto de espera 295, até a próxima, 3217. Solo, Salvador, boa tarde, gol 925, informação Oscar para cópia. 925, Brasília, autorizado 360, via UPS 17, decola da 10, primeira curva direita, saída da Arbor, após Elefa, controle 1208, acione 5506. Fogou 1925, autorizado 360 para Brasília, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, transponde a 5506, controle 1208. Quilos Zulu e Bravo Piluíris, boa tarde. Regimento correto, responde para funcionamento 925. Camarada. Centos, mais ou menos. É uma boa razão de subida. Vamos partir direto para Barreiras. Excelente, direto Barreiras, muito obrigado. Paulo Salvador, Cacrisa, 1-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- autorizado a iniciar. Pode passar aqui do da aeronave da companhia. Está autorizado, está autorizado, não pode passar. Jetinha Papá, na escuta? É, entramos em contato novamente com o Recife, ele ainda não recebeu o seu plano de voo. É, esse problema está sendo recorrente devido à transição aí do sistema para atender as requisições aí da OACI. É, acho interessante o senhor preencher um relatório ou alguma coisa de ocorrência. Quem está tentando fazer? Falar com o Recife, ver se ele autoriza o seu plano direto. Só que a gente ainda está aguardando essa autorização de Recife. A ação já foi passada para Recife, estou só aguardando o mesmo. E dessa autorização que não depende da torre, depende do centro. 0 graus ou no 0 nós? Falar é fácil, eu já falei com o Recife uma meia dúzia de vezes. O difícil é alguém assumir o pepino. Fala em nós, 5-5, boa previsão. 255, a sua DLA não está constando aqui. Poderia checar junto com a companhia? Manter a posição, está no mesmo perfil de saída. Tem que aguardar 3 minutos para a decolagem. Ok, está 3-2, não tem. Trito corredor axé. Controle 1208, acione padrão 0125. Regimento correto? Poderia confiar pessoas a bordo? Ciente para acionamento e táxi, chame 2 frequência 1895, poderia confiar a POB? Acionamento gol 1077 no 11. 395 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, muito obrigado. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Bono 399, cruza 16007. Bono 399, controle, contato radar. 399. Inversionar, chama em planta táxi, Delta. 1845 seria DLA, 1815. 45. Gente, cheque com a companhia que no sistema que ainda não chegou, ok? Eles já estão vendo aí, já foi checado, já foi confirmado, a gente está aguardando então. Sente. Uma boa tarde, com 395, passando instante, baixar travado visual. 1395, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste altímetro na 019. 1-0-9, aguardando autorização, agora 3-6. Salvador, boa tarde, na escuta, o 3-1-0-3-7, descida para o 150, cruzou no 0, informação. 7, vento 090 graus, 1-2-2. 4000 pro ILS, 3190. Opa, direto Zona, muito obrigado, já ajustado aqui o Jones, 3190. Seu 395. Salvador, é o TAN 3195. Prossiga, TAN. Agora acabamos de entrar em contato com a companhia, nos foi informado que o plano se encontra confirmado, 18:45 do Lu e está na sala IES, aguardando ser feito contato com você. Sim, só um instante. Ok, mantenha a pressão. Sim, TAN 395, tem livre pouso, fechando a 0, vento 090 graus, 092. Gente, livre pouso, Gona 395. Alfa, decola 249, chama controle 120, décimo 8. Amarei controle 1208, engana Weber Alfa, muito obrigado. O RPL que tem aqui no centro consta 17:45. Ok. Gente, então pode fazer com autorização? Tô aguardando alguém autorizar também, que mesmo o senhor também é a situação do Gillette, né, papá? Tô aguardando o centro autorizar. Esse é uma escuta então. Confins, confirma o plano, ou a matrícula. 755, a terceira. O 3155 só confirmando, o senhor enviou uma DLA para 1845? É, afirmativo, o nosso horário normal seria 18:30, porém, caso ele estava com dispositivo de atrasar um pouquinho, foi antecipado uma DLA. É essa DLA que não está sendo encontrada. O senhor sabe informar onde foi mandada essa DLA? Pela sala IES. Aqui de Salvador? Isso mesmo. Gente, só um minuto. O Gona 077 para o táxi, 1-2-1 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de alternativa. Gol 395, boa tarde. 395, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 395. Salvador, 131-45, próximo ataque, 132-330, Campinas. Boa tarde, bom trabalho. Boa. 1895, 1300, 1400. Ô, 077, pátio táxi. 077, pátio Índia, ajuste no 019, 1895.0. Táxi, pátio Índia, 1895, Mioz, ajuste no 077. Andrés 155 na escuta? 155, só verificado junto ao centro e eles não tem o ADLA de vocês feita para 845. Então teria que fazer outro plano e depois chamar para a gente fazer uma nova cópia. É, uma pergunta, o horário normal seria 18h30, então não haveria nem a necessidade da DLA, a nossa equipe fez aqui com precaução, mas eu acredito que seja necessário. Será que o plano antigo é normal? Porque o plano que a gente tem aqui é o de 17h45, que já está vencido. Então teria que termos outro plano aqui para a gente poder dar autorização para o senhor, ok? Tá bom, tá pra aí. Mulher de papá, prossiga? 18. 208, obrigado, bom serviço a todos. Eu consegui falar com o CGNA, ele tem essa autoridade de autorizar o plano do senhor. É, o centro, como eu já lhe informei, já liguei mais uma vez, ele ainda não recebeu e falou que não vai autorizar enquanto não receber essa mensagem. Não, daqui de Salvador, só que a mensagem já foi enviada, já foi solicitado que ela fosse reenviada e o centro ainda não recebeu. Só um minutinho, eu consigo. Salvador, gol 925 no 01 para o push. No 01, aguarde push. Guarda. Mike Serra Golf, autorizado pouso, pistão 97, vento 100 graus, 122. Autorizado pouso para Mike Serra Golf. Azul 4206, Salvador, autorizado chegada à Mari com 250 nós, desça para 2000, ajuste no 011. Azul 4206. Para o Gui 05. Para o 1395. Afirmativo, ingresso na Juliette, portão 05, no 395. Então 05, obrigado. Iniciando a decolagem, então 3145. 755 para Confins, autorizado 360, via Lucas Lu 16. Decola Dalmo 0, primeira curva direita, saída da El, lenda após bridge, controle no 208, acione 5507. 2231, partido. Prossiga. É pequeno de via direita, está a formação, pro ideal 320. Livre. Obrigado. Gente, Mike Serra Golf, estou autorizado pouso pistão 97, o vento em Salvador 090 graus, 109. Previsão para o gol 925. No 925, está autorizado pushback após táxi. Após táxi, 925. Seria do 2231, por quantas milhas vai manter para o 320? 2831, 45. 6720, desça para 2000. Não, não é não, número 2. Ah, não vai dar não. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, controle, contato rodado. Alfa Romeo, Kilo Serra Lima, controle. Solo 56, está autorizado o backtrack até o hangar da Bata, ao estacionar a frequência livre. Suficiente, Kilo Serra Lima, suba para o 050, voe para a Man, chegada Man, ajuste 10, 11, transponde 2222. Estação negada devido a tráfego. Controle, tá 3190, pode voar na Prodestero, vem se atende. 3190, voando Duna, 2000 pés, negativo pro de Simbra. Afirmativo, então, voando Duna. Web 6720, 210 na velocidade. Redução, 210. Cabeceiro 17, reportando pronto, fique atento aos cirros, ingressando no hangar da Batan. Trip 5487 ao controle, mantendo 210, a chegada é a Man, a pista é 10, o ajuste é 10, 11, tráfego em sentido contrário, chame para descida. Tá ligado, descida. Suficiente, desça para o nível 190, tráfego em ascensão para o 180, câmbio. 190. Gente, agora está de 4. Campinas, autorizado 340 via Alfa Zulu 16, após Bravo até o Zulu, após ST Trivia, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1208, acione 5536. Regimento correto, participando para o estacionamento 6919. Já pronto, 6919. Vocês vão aguardar um instante para o início do pushback. Gente, aguardando. Só o Gol 925 com 141 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, o Terna Palma. Passaria do 2231 no tráfego 12 horas, 7 milhas. Aeronave da Trip vai livrar o 200 para o 190. Informação para o passaria do 2231. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador, prossiga visual, chame livrando a zona de controle. Passará, livrando a zona de controle.